E nós te exaltamos pelo teu amor, que o Senhor constantemente está à procura de nós, correndo atrás de nós, mesmo quando nós não enxergamos, ó Deus. Mesmo quando a nossa compreensão é tão pequenina, o Senhor está também no meio das nossas lutas. O Senhor é socorro bem presente nas tribulações. Agora fala conosco. Nos leva para um entendimento maior da tua obra, Senhor. Para não sermos, como diz na tua palavra, como crianças agitadas pelo vento, ora para lá, ora para cá, inconstantes e instáveis, mas crentes no Senhor, maduros, adultos. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Aleluia. E o Senhor Deus tem uma palavra linda nesta noite para nós. Eu quero que você entenda essa noite. Muitos que vocês já entenderam, mas ampliar esse entendimento do que o Senhor fez e faz por ti. Ele continua fazendo. Muitas pessoas colocam a obra de Deus apenas lá no passado, lá na cruz. Claro, lá foi um grande marco da obra de Deus. Outros colocam apenas na ressurreição, a obra de Deus lá no passado. Também foi um grande marco de Deus. Há cristãos que só falam, por exemplo, da obra de Deus no Pentecostes. Foi uma grande obra de Deus, mas tudo isso que Deus fez lá no passado é atualizado para nós pelo Espírito Santo. Você sabia? Nada é obra antiga do Senhor. Só para nós existem coisas antigas, aquelas coisas que nós falamos no início, que elas ficaram para trás. A obra de Deus nunca fica para trás, ela sempre é contextualizada e atualizada pelo Espírito Santo em nossa vida. Vamos abrir a Bíblia, Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Uma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Essa cidade existe até hoje, lá na Turquia. Está lá esta cidade, uma cidade que tinha um mover de Deus muito grande, uma cidade difícil também no mundo antigo, em termos de idolatria, mas lá Deus levantou uma grande obra através do apóstolo Paulo, e aqui vai uma carta que Paulo escreveu àqueles crentes. Diz ali no capítulo 2, falando do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Se eu tivesse um tema, um título da pregação dessa noite, e tenho ele, está nas duas primeiras palavras do versículo 4. Olhe ali, Mas que título esquisito, pastor. Olha ali as duas palavras do versículo 4. Mas Deus. Se você ler os três primeiros versículos deste capítulo 2, você vai ver tudo que uma pessoa é sem Deus na sua vida. Sem Deus no seu governo. A pessoa não convertida. Ela diz aqui na palavra de Deus que ela está morta. Quantos amigos mortos você tem? Se não são convertidos, estão mortos. Espiritualmente mortos. Não se relacionam com Deus, não obedecem a Deus, não amam a Deus, não servem a Deus, não adoram a Deus, estão mortos. Mortos espiritualmente por quê? Porque não se comunicam. Quantos amigos mortos você tem? Ah, pastor, muitos. Quantos parentes mortos você tem? A mesma resposta, né? Muitos. Quantos vizinhos mortos? A mesma resposta. Muitos. Olha, vai dizendo ali que a pessoa está morta por causa de duas coisas. Veja no verso 1. Por causa dos seus delitos e dos seus pecados. Deixa eu explicar rapidamente o que o apóstolo quis dizer com essa palavra, delito. Delito é um escorregão. Os não cristãos vivem de tombo em tombo, de tropeço em tropeço, de queda em queda. Eles estão mortos. Também diz que o pecado matou eles. E agora deixa eu dizer uma coisa. Se um cristão volta às práticas antigas de pecado, sabe o que acontece com ele? Vocês sabem, né? Tem 32 milhões no Brasil deles, que eles chamam de desviados da fé. 32 milhões de gente que já andou com o Senhor e escorregou, voltou às práticas antigas de vida que tinham anteriormente a se converterem. Dizem que existem 40 milhões, 50 milhões de cristãos convictos. Eu acho que não existe isso no Brasil. Acho que tem já um inchaço também no meio evangélico. Mas tem quase o mesmo número de gente que está na casa do Senhor. Mais firme ou menos firme, mas está. E quase o mesmo número de pessoas que passaram pela casa do Senhor e estão hoje longe do Senhor. Até diz um provérbio numa das cartas do apóstolo Pedro, que a pessoa que se desvia de Deus é como aquele animal, a porca, que foi lavada, dá um banho num porco. E depois, a primeira coisa que ele vai fazer, que está acostumado à lama, não o porco moderno, tá? É o porco antigo que eu estou falando. O porco moderno é limpíssimo, né? Ele nem conhece barro, vocês conhecem? O porco moderno não conhece barro, pois o porco antigo, o porco mais do interior, criado ali na rua, no chiqueiro, na lama, pois é como lavar um porco e ele volta a revolver-se na lama. Pecado, deixa eu te dizer, irmão, mata espiritualmente, inclusive pessoas que andam com Deus, se voltarem a praticá-lo na sua vida diária. Mas diz aqui essa palavra, então, que sem o Senhor, as pessoas estão mortas por causa dos tropeços e dos fracassos. Veja mais, noutro tempo, outrora, antigamente, nós também andávamos de tropeço em tropeço. Antigamente, irmãos, ou alguns ainda andam na atualidade. Antigamente, amém? Pecado não tem mais nada a ver comigo. Esse domínio, esse governo pecaminoso sobre mim, estou livre. Por causa da obra do Senhor na minha vida. Diz aqui que a pessoa que não anda com Deus, ela anda segundo o curso deste mundo. Como é que esse mundo anda? Como é que ele transita, ele percorre o seu caminho? Não é tudo errado. Cá entre nós. Está só entre nós. E a partir de terça, entre o mundo inteiro, o que eu estou falando aqui, que vai para a internet. Mas esse mundo, se você abrir um jornal, você vai ver como é que funciona o mundo. Vai numa banca de revista, com seus diferentes títulos, você vai ver como é que funciona esse mundo. Liga uma televisão e faz um passeio nos diferentes canais, e você vai ver como anda esse mundo. Não precisa nem sair de casa para saber como funciona os relacionamentos, como as pessoas se relacionam em namoros, em noivados, casamentos, é um troca-troca. É assim que é o curso do mundo. Mas nós, diz aqui na palavra de Deus, andamos nisso antigamente. Não andamos mais. Éramos governados pelo curso desse mundo. E diz mais aqui, que nós éramos governados por um príncipe. É um príncipe que tem um governo espiritual no ar. Você sabe quem é esse príncipe? Ah, pastor, não fala dele. Falo para preveni-los. É o príncipe maligno, o príncipe deste mundo. Toda pessoa que não tem o Senhor, por melhor que ela seja como humana, amiga, atenciosa, tem pessoas que não são cristãs e são muito humanas, mas elas estão mortas e são governadas por um príncipe maligno chamado Satanás. Quando você evangeliza uma pessoa, quando você está ajudando uma pessoa a conhecer Jesus, você está fazendo a coisa das mais lindas, ou a mais linda e a maior bênção que você podia fazer por uma pessoa. Você sabia? Tirar ela de um príncipe maligno. Mas você acha que alguém que está num domínio larga facilmente? Não, porque é tão difícil às vezes uma pessoa a se converter, porque ela está debaixo de uma prisão espiritual. Há um governo sobre ela. Sabia que você andou nisso outrora? Ah, pastor, eu não andei, eu sempre fui bonzinho. Com todas as tuas bondades, estavas debaixo de um governo diabólico. Mas pastor, eu nunca fui em feitiçaria, não, nem estou falando disso. Pastor, eu sempre fui religioso, só não era convertido. Estava dentro da tua religiosidade, debaixo de um poder diabólico. Ah, pastor, isso é muito radical. Bom, então se você quer brigar comigo, brigue. Mas terá que brigar com o Senhor, que mandou o Espírito Santo através de Paulo escrever esta parte da Bíblia. A pessoa que não está com o Senhor está morta, está sendo levada pelo curso do mundo, está debaixo de um poder maligno. E o que que esse maligno faz? Continua comigo no verso 2. Diz ali, atua. Esse maligno, esse príncipe, atua nos filhos da desobediência. Está preparado para uma coisa que eu vou te dizer agora? Olhe o versículo, capítulo 1, o versículo 20. Aqui tem uma descoberta espiritual. Aí mesmo, no 1:20. Falando que o Senhor Jesus, ele foi ressuscitado dentre os mortos, pelo poder de Deus. Que Deus exerceu, está aí na sua Bíblia a palavrinha exerceu? Está aí, irmão? Sim. É a mesma palavra que é usada aqui para atua, age. Deus agiu no corpo morto de Jesus e ressuscitou. E aqui está dizendo que o diabo age nas pessoas para amarrá-las. O mesmo termo, não é a mesma pessoa. Lá foi Deus, aqui é o diabo. Mas o termo que o apóstolo Paulo escreveu e usou é uma palavra chamada energia. Houve uma energia de Deus para ressuscitar Jesus e há uma energia do diabo para aprisionar as pessoas. Há um poder, por isso estou falando, há um poder em cima das pessoas. Esse poder operou em nós noutro tempo. Há uma energia. Na igreja parece que é proibido usar essa palavra, né? que as seitas malignas usam energia. Energia é um termo da Bíblia. É um termo dado pelo Espírito Santo ao apóstolo Paulo. Esse termo é nosso. Ele foi roubado pelas religiões que tratam esse negócio de energizar pessoas. Nós energizamos também, sabe como? Mandamos elas se ligarem em Deus e ficam em 360. Amém, irmãos? Nós energizamos, mas não é energia nossa, é energia divina. Pois aqui está, os filhos da desobediência vivem debaixo de uma energia ruim. E aqui podemos dizer, então, uma energia negativa. E bota negativa nisso. Uma energia que vem do inferno para amarrá-las. Pode ser que você diz, pastor, eu não consigo me converter, pastor. Vamos orar por ti, tem uma energia operando em ti, uma energia muito ruim. Há um poder sobre ti. Pastor, não consigo me livrar de um pecado, de um vício. Há uma energia em cima de ti. E só uma energia maior para combater. Vamos dizer, só um poder maior para combater essa energia maligna. Você está entendendo como é difícil uma pessoa... Talvez você está orando por um familiar seu, um amigo, você dá testemunho, mas pastor, essa pessoa não se converte nunca. Nunca no sentido, até aqui não se converteu. Hoje você está entendendo uma coisa. Talvez já sabia, mas está ampliando o teu conhecimento. Porque tem alguém operando, atuando sobre a pessoa pela qual você ora. Sabiam? É o que está dizendo aí. Também, entre os filhos da desobediência, nós andamos outrora e seguimos o que a nossa carne, a nossa vontade sem Deus queria fazer, nós fazíamos, não perguntávamos para Deus. Aí vem o tema da pregação dessa noite, verso 4. Mas Deus, tudo que o homem faz, toda a sua vida sem Deus, está relatada nos três primeiros versos. E aí diz, mas Deus, deixa eu te explicar uma coisa. Talvez já aconteceu um dia com um dos seus filhos. Quem aqui tem filhos? O filho, ele tira 6, 7, quando vai muito bem, mas assim, muito bem mesmo, aquelas coisas raríssimas, tirou 8. De repente até tem dificuldade de estudar, até se esforçado, mas não consegue render muito. Pois o teu filho chega um dia em casa com uma nota 9.9. A criança, adolescente vem, feliz da vida. Foi a coisa mais linda que lhe aconteceu academicamente. Chega lá, pai, mãe, está aqui o troféu. Aí o pai olha aquele negócio assim, 9.9. Eu esperava um 10. E aí? Quebrou o teu filho no meio. Chega em casa um dia. Chega em casa e... a casa limpa, limpa. De repente a esposa... só vou esperar o marido assim com a casa brilhando. Chega lá. Está realmente tudo muito limpo. Mas tinha uma teinha de aranha lá no sótão da casa, que por acaso você foi lá aquele dia. Estava limpo, maravilhoso. 10? Ainda tem uma teinha lá em cima. Está tudo perfeito, mas sempre acha um defeitinho. É isso que Paulo está tentando mostrar para nós aqui, está mostrando. Só um pouco mais radical. Em nós nem havia um décimo de bem. Era tudo muito ruim, tudo muito ruim. E aí, diz, o homem estava perdido, o homem estava nas trevas, o ser humano estava debaixo dessa energia maligna, tudo assim foi descrevendo, andava só com a cabeça mundana. Mas Deus, o que é que Deus viu em nós? Sabe o que Deus viu em nós de bom? Nada. Nada que pudesse movê-lo. Eu vou salvar essa humanidade porque ela é boa mesmo. Ela é merecedora de uma salvação. Não. diz aqui que Deus veio a nós, porque Ele é rico em misericórdia. É por isso que Ele veio. É por isso que Ele mandou Jesus. Por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos. Uma boa notícia. Deus ama quem está morto espiritualmente. Deus ama. Deus não se dá por vencido. Quem criou o ser humano? Deus. O diabo conseguiu iludir o ser humano. Mas Deus não se deu por vencido, apesar de nós levarmos a vida que levávamos anteriormente. Deus vem a nós. Ele não viu nada de bom. Mas Ele veio porque Ele é um Deus cheio, rico em misericórdia. Você está no capítulo 1 comigo de novo, no verso 20. Então a energia que foi usada para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, fazendo Jesus sentar à direita nos lugares celestiais. Agora veja o que foi feito conosco. Jesus estava morto, não estava? Agora morto no sentido físico. Nós estávamos mortos espiritualmente. O que o Senhor fez? Nos fez exatamente a mesma coisa que fez a Cristo Jesus. Verso 6, 2, 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar. Aonde? Em lugares celestiais. No mesmo lugar que está Jesus. A igreja, os crentes em Jesus estão numa posição de governo. Lugares celestiais é um lugar de governo. Nós não podemos celebrar o tempo da morte nossa, o tempo de mundo, o tempo de tudo errado, não. Temos que comemorar a riqueza da misericórdia de Deus. É isso que nós temos que olhar. Olhar e realmente dar louvor, porque o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nesses altos lugares. Irmãos, o que você fez para comover Deus? Para Deus vir em teu favor? Você não fez nada. Se fosse pelo fazer, teria repelido mais ainda o Senhor para mais longe de nós. E cada um de nós sabe quem nós éramos. Você sabe quem você era, não sabe? Ainda que fosse uma pessoa boa, porque tem muita gente boa que não é convertida, mas ainda que fosse uma pessoa boa, estava para Deus fria, morta, incomunicável, portanto, perdida. Essa palavra de Deus, irmãos, é uma palavra que contrasta aquilo que o homem sem Deus faz. E aquilo que Deus, por sua misericórdia, faz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já é um desses ressuscitados pela misericórdia e energia de Deus? Você já é desses? Se já é, amém. Amém. Mas se você diz, pastor, eu estou travado. Eu me sinto trancado. Então precisa o poder de Deus te tirar de uma sepultura espiritual e deixar Deus te levantar. Não tenha vergonha de dizer, eu me sinto morto. Não tenha vergonha. Pode ser que alguns aqui já foram cristãos, estão voltando, mas pastor, eu ainda me sinto morto. Vamos pedir o poder de Deus para te ressuscitar. Pastor, eu não consigo vencer um determinado pecado, um determinado hábito de jeito nenhum. Não, vai conseguir sim. Há um poder divino que opera por causa da sua grande misericórdia. E Deus nos faz novas criaturas, como lemos lá no início. Verso 10, 2:10, dê uma olhadinha comigo. Pois somos feitura de Deus, feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós não somos, acho que a maioria de nós, muito assim, artistas. Talvez tem um e outro aqui que tem um dote artístico para pintar, para escrever coisas assim mais poéticas. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que nós somos feitura de Deus. E ele usa um termo que significa, nós somos uma pintura, um poema de Deus. Essa é a palavra que o apóstolo usou. Sabe, um poema bem lindo. Paulo está dizendo que quando Deus nos recriou, a conversão é a recriação, é como que fosse uma linda escultura, uma linda pintura que Deus fez. Deus te refez. Você só disse, sim, Senhor, trabalha em mim. Como se você fosse uma madeira bruta e o escultor te escolheu e foi trabalhando ali com o martelinho e o formão e foi fazendo uma linda escultura. Ou como o artista que trabalha em barro, pegava aquele monte, aquela bola de barro, tipo assim, aquilo assim, a princípio é imprestável, sem forma. E o artista vai trabalhando aqui e aqui com suas mãos e sai algo lindo. Ou como escritor que senta, que seja numa praça ou numa escrivaninha, e começa a escrever algo e sai ali algo lindíssimo. É isso que o apóstolo está dizendo que o Senhor fez em nós. Um lindo poema. Você já pensou? Você é um lindo poema. Você é uma linda figura criada por Deus. Ah, mas pastor, eu não me sinto assim. Deus disse que você é. Eu não estou perguntando se você se sente. Deus diz que você é. Ou você crê ou não crê. É claro que essa linda recriação, ela precisa aparecer com evidências de boas obras. Se você é uma criação de Deus nova, eu tenho que te perguntar, as tuas atitudes, as tuas obras refletem que você foi recriado por Deus? A tua boca, o jeito de falar, a gente vê que tem uma nova boca aí. Teus olhos, se vê que são olhos puros. Teus ouvidos gostam de ouvir as coisas de Deus ou as coisas sujas que acontecem também, seja no mundo, piada e coisa do gênero. Ou tem um filtro nos teus ouvidos, sujeira não entra. Tem um filtro na boca, sujeira não sai. Tem um filtro nos olhos, porcaria não vejo. Essas coisas, irmãos, nós fomos feitos pelo Senhor para esse mundo ver, ali Deus trabalhou. Porque quando tem um monumento, por exemplo, numa praça, você sabe que um artista trabalhou naquele monumento. Quando tem um crente, é isso que Paulo está dizendo, quando tem um crente, todo mundo sabe, ali tem mão de Deus. Tem mão de Deus aí? Tem mais obra para fazer? Tem. A obra que o Senhor vai fazer na tua vida já está pronta? Ainda não. Mas eu tenho que dizer, todo mundo tem que enxergar, que aí tem mão de Deus. Todo mundo precisa ver isso aí. Amém, irmãos? O que você era, e por causa de Deus, o que você se tornou. Tem alguma glória para ti? O apóstolo Paulo diz, glória para ti não. Tem glória para Deus. Tem glória para o ser humano? Ah, eu dei o meu jeito na minha vida. Eu me renasci de novo. Não. Você apenas se sujeitou à ação de Deus. Agora, por que que na igreja uns crescem com Deus e outros não crescem? Será que Deus tem filhos preferidos? Não. Alguns crescem porque se entregam de todo o coração, creem de todo o coração e sabem que Deus vai fazer. Seja hoje, daqui a uns dias, daqui a 10 anos, 20 anos, Deus vai fazer. Outro dia eu fiz uma referência a um moço da Bíblia, José, lá no livro de Gênesis, teve na cadeia 13 anos injustamente. E Deus tinha dado uma visão para ele, que ele seria um grande homem, e que todos os irmãos, família dele, se sujeitaria a ele um dia. Naquela visão, que os feixes de trigo estavam ali no campo de pé, e 11 caíram aos pés dele, só ficou ele de pé, que era o feixe dele. 13 anos na cadeia, ele devia perguntar, e aí Deus? 13 anos num pedaço do inferno. Quem já foi à cadeia sabe o que é aquilo lá, né? Tem alguns irmãos aqui dentro que tem que trabalhar às vezes nesses lugares, sabe muito bem, é um pedaço do inferno. 13 anos, e ele diz, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Ele podia fazer essa pergunta. Eu tenho certeza que José dizia, Senhor, eu estou esperando a hora que o Senhor vai fazer o milagre. Ele não cansou de esperar. Ele era um jovem desses, nova criatura, feitura de Deus, um poema de Deus para boas obras. Você, meu irmão, precisa mostrar para os outros. Às vezes as pessoas vêm do mundão assim, se convertem, é assim mesmo. E elas dizem, pastor, agora estou convertido, quero mudar o mundo inteiro e eu tenho umas lutas ainda. Diz, vamos lá, irmão, vamos indo. Passo a passo. Porque eu sei que quem se converte sempre tem muitas lutas no início para se desligar do mundo. Ainda bem que eles têm esse pique, essa força toda. Mas vem lutas na primeira fase, vem na segunda fase da vida cristã e assim cada fase sucessivamente vem as suas lutas. E alguns irmãos a gente vai ter que antes de dar um espaço, às vezes são uns irmãos meio espaçosos, entenderam? Né? Antes de tu dar muito espaço para eles, eles têm que provar que se converteram mesmo. Entenderam? Não vai, ah, esse irmão aqui é uma bênção, vamos lá, eu já vou botar ele de meu empregado, ele vai cuidar das finanças da firma. Calma, irmão, calma. Ele está se convertendo ainda, tu nem sabe de tudo. E às vezes é muito novo, pode ser que se converteu de todo o coração, mas vem o diabo e sopra uma coisa nele, olha aí, agora tu tá pilotando uma empresa aqui, mete a mão. Ele é muito novo ainda, a Bíblia diz que os crentes têm que ser testados. Antes de você delegar algo a eles, antes de abrir muito, testa. Ele tem que mostrar que ele tem mão de Deus na vida dele, porque tinha muita mão do diabo antes. Estão entendendo, irmãos? Isso é uma proteção que Deus ensinou. A Bíblia diz, não dá autoridade, por exemplo, na igreja, para um novato. O Senhor chama de neófito. O novato, ele é inexperiente, o diabo vai vir e vai iludir ele. A casa de Deus, irmãos, precisa ser dirigida por gente que anda com Deus há um bom tempo. Se converteu ontem, não bota hoje a pregar, não. Ele ainda tem que mostrar evidências de boas obras, está aqui na Escritura. Se nós quiser fazer o contrário, podemos fazer. Mas vamos colher os frutos disso, não é? Vamos colher frutos amargos. Mas vamos lá, vamos nos preparando. Buscando o Senhor, a velha vida se foi, ainda que ela quer voltar também, mas nós temos que permanentemente dizer não para o diabo, não para a nossa carne, não para o mundo, isso é constante. Você acha que disse só uma vez não para o mundo? Toda hora você tem que dizer, toda hora, às vezes uma pessoa de casa pode te fazer um convite errado. Por exemplo, se alguém te diz, ah, hoje não vamos na igreja, hoje nós vamos para o futebol. E teve hoje de tarde, né? Eu até vim de terno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que o pastor Paulo diz à igreja, não o que o Espírito diz à igreja. Mas vamos para o futebol, vamos matar o culto hoje. Isso é mundo. Trocar o Senhor pelo futebol, trocar o Senhor por Fórmula 1, trocar o Senhor, isso é mundo, irmãos. Quando tu começa a ter uma devoção muito grande por uma coisa, o mundo está te influenciando. Pode ser que tem gente aqui, sei lá, apaixonada por corrida de cavalo. Tem que ser rico, tá? Para ser apaixonado por corrida de cavalo. Mas pode ser que tenha, e aí você não perde uma corrida. Isso é mundo, irmãos. Você pode ir olhar uma corrida de cavalo? Pode. Desde que isso não te traga nenhum prejuízo na vida com Deus e no convívio com os irmãos. Você pode ir, não tem problema. É um esporte. Você pode ir jogar um futebolzinho aí no dia da semana? Pode. Mas lá no futebol, nós vamos ver as evidências de boas obras. Ou de más obras ainda. Quanto, irmão, eu sei de irmão que não foi jogar mais bola. Porque não estava conseguindo se controlar. Então é melhor parar mesmo. Para não pecar. Está fazendo mal para a tua vida espiritual. Para. Eu já sei de um pastor conhecido meu, que num culto, disse, todo mundo que tem camiseta de time de futebol, traga para a igreja para nós queimar. Eu até entendo ele. Porque havia na igreja onde ele foi pregar, uma devoção aos times de futebol. Devoção é culto. Entendeu? Se tu tem devoção, quase como adoração, queima. Queima. Quanto custa para um frequentador assíduo de estádios por mês? Uns 4 jogos no mínimo tem por mês. Uma entrada média deve estar o quê? 50? 200 por mês. Lá se foi o teu dízimo. E se tu ganha, médio para bem, né? Dá lá, ninguém... Nunca vi um repórter criticar. Eu vejo os repórteres criticando a igreja. Essa semana ainda, escutando o rádio, porque no feriado teve 2 grandes cultos em Porto Alegre. Um no pôr do sol e um no gigantinho, né? E os repórteres ali fazendo um comentário, até porque a questão de segurança, trânsito, e eles começaram a bater. É, agora fazem esses cultos, mega cultos, traz um transtorno para a cidade. Mas e o futebol não traz transtorno para a cidade, para o trânsito, toda semana? Você já viu o crente fazendo quebra-quebra em ônibus? Não, e nem vai ver. Mas agora o pessoal dos desportistas aí, os irmãos aí da segurança, tem um trabalhão às vezes com eles, não tem? Pois é, quando fazem um culto que é tudo ordeiro, claro, vai lotar a cidade, vai congestionar o trânsito, vai, porque são milhares de irmãos. Mas não tem desordem, não tem apedrejamento, não tem vidraça de loja quebrada, não tem. Porque nós crentes temos as evidências das boas obras, irmãos. Então, boas obras dentro de casa, bons maridos, bons pais. Você quer perguntar como é que eu sou pai em casa? Pergunte para os meus filhos, não pergunte para mim. Pergunte para eles e eles vão dizer toda a verdade. Quer saber como é que eu sou marido em casa? Pergunte para minha esposa. Ela vai dizer. Vocês querem saber como é que ela é esposa? Pergunte para mim. A gente sempre tem que perguntar para aqueles que convivem conosco. Boas obras dentro de casa. Como é que você é como funcionário? Boas obras na empresa. Como patrão? Boas obras como patrão. Conduta certa. Trata bem teus funcionários. E assim por diante. Boas obras dos alunos na escola. Boas obras no trânsito. Tudo a gente vai ver. Os outros vão ver que nós somos crentes. Muitos carros têm um peixinho atrás, né? Então, quando tem um peixinho, a gente, lá vai um irmão. A gente descobre que é primo. Não é, irmão? Fazendo loucura, fazendo bobagem, botando a mão para fora do carro. Eu nem vou botar para não fazer loucura também. Não é. Às vezes tem um símbolo cristão. Tem outros, tem umas coisas ali no Páscoa colado no carro. Jesus te ama, Deus é amor, Deus é fiel. Mas lá no espelhinho tem um monte de fitinha pendurada do Senhor lá do mau fim. Então tu olha por trás do carro, é irmão. Olha pela frente, não é mais irmão. Irmãos, nós temos que ter boas obras. Fomos recriados por Deus para boas obras. Não tirar proveito dos outros. Levar Cristo aos outros é uma tremenda obra. Não somos salvos pelas boas obras. Fizemos boas obras porque já estamos salvos. É por isso que nós fizemos. Obra não salva ninguém. Obra é evidência de salvação. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Aleluia a Deus. Aleluia, Senhor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Ele e nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais. Que coisa linda! Você não está sentado num buraco, num fim de mundo. Você não está sentado numa depressão, não. O Senhor te levantou. Eu queria que nós agradecesse a Deus pela salvação. A gente pede tanta coisa para o Senhor. Primeiramente, você que já nasceu de novo, já é nova criatura, recebeu essa poderosa energia do Senhor sobre a tua vida, Ele atuou para te ressuscitar espiritualmente. Agradeça a tua salvação. Pode ser que faz tempo que você não agradece a salvação. Obrigado, Senhor, pela minha salvação pessoal. Você pode dizer isso para Deus também? Pode. Obrigado, Senhor, pelo tremendo esforço e preço que Jesus pagou para comprar a minha vida para Ele. Obrigado. Eu sei que também estou orando aqui, agradecendo a Ti por todos os irmãos. Obrigado, Senhor. Nós estávamos mortos, de escorregão em escorregão, de queda em queda. Vínhamos errando o alvo. E o Senhor, por causa do Teu grande amor, nos ressuscitou. Obrigado, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, clamamos em oração com os nossos pedidos, pedidos legítimos, pedidos que são uma realidade, uma necessidade, mas hoje nós paramos aqui, Deus, para te dizer, obrigado, Senhor. Nós estávamos também, Deus, seguindo o rumo deste mundo, de pecado em pecado, de briga em briga, de bebedeiras, vícios, estávamos seguindo tudo que tem nesse mundo, prostituição, adultérios, malícia, ofensas, injustiças, estávamos bem no rumo, Senhor, que leva para o inferno. Mas Deus, obrigado por esse mas, por esse mas, por esse porém. Tudo estava indo errado, porém, o Senhor pôs um ponto final e mudou o curso da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Fique na presença de Deus. Quando eu era criança, eu cantava um hino de criança que dizia: quem é salvo tem certeza, diz amém. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Amém. Quem é salvo tem certeza, sua vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza, diz amém. Você está salvo? É só você que pode responder, eu não posso por ti. E se você não está salvo, te entrega hoje de noite para Jesus. Pastor, o que, é que eu devo fazer? Não é essa a pergunta. Como eu devo receber? Essa é a pergunta. Ele fez a tua salvação na cruz. Receba por fé. Você não vai se salvar sozinho. Sozinho você se perde. Você é salvo pela obra do Senhor.